Essa trajetória que você tem que manter a saída. Comando Fox Sierra November, aciona a identificação, desça para o 050, chegada Mari. Ana 6259, chama Recife 1 no 25.1 no bom voo. Preciso. Mas é chegado. Pro 971, desça 2000 pés, ajuste no 0, no 5, autorizado LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Negativo, mantenha a chegada. Romeu Fox, Sierra November, desça para 2000 pés, ajuste no 01 no 5, está autorizado a LS X-Ray, reporte estabilizado. Bono 866, controle. Bono 866, controle Salvador. Fox Sierra November, por gentileza, uma ponte com gol 1866, mandando chamar na 120.8. No 971, chama a torre 1 no 895. Gol 1866, como recebe o controle? No 866, aciona a identificação, desça para o 050, chegada Mari. Salvador, boa noite, gol 971. 971, continue a aproximação, reporte trem de pouso baixado travado. Trem de pouso baixado travado, gol 971. Salvador, Salvador, igual 971. Corona 971, livre pouso na 10, vento 190 graus, 099. Livre pouso na 10, igual 971. Tatiana Weber, Torre 1, 1895. Salvador, Papa Romeo, Fox, Sierra November. Fox, Sierra November, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, número 2, ajuste 1-0-5. Pode dar pouso da 1-7, o Fox, Sierra November. Sente sempre para cancelamento, Sierra November. Pode vir à base, o Sierra November. Tá cancelando o plano, Sierra November? Positivo. Plano cancelado 5-1, autorizado o circuito da 1-7 pela direita. Reporte para gerar base. Reporte para gerar base, Fox Sierra November. Tá girando base, Fox Sierra November. Boa noite, é o K3197, informação é Bravo, autorização. Tan 3197, informação em curso Bravo. Pronto, copy. Final da 1-7. Passarei, Fox Sierra November. Autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, via Alta Zulu 1-0. Na cola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Aciona 5160, controle 129.45. Zero para o Zulu 10 para o Galeão, zero para a 10 direita da El, Leda, Motiva. Responda 5160, controle 294. Treinamento correto, sempre pronto no 03, está 3197. Fala, 971, Lidro, boa noite. Voo 1971, táxi via Alfa, Juliette, posição 01, no pátio principal. Alfa, Juliette, posição 1. Sierra November, confirme pátio? Ela está. Sente avistado, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-80 graus, 1-0 nós. Fox Sierra November. Sierra November, confirme frente pouso, baixado travado? Baixado travado na final, Fox Sierra November. Sente. Tan 3197, coordene com a equipe solo após o ingresso do 737 da Gol, taxiando pro 01, tá autorizado o chame táxi. Após o ingresso do Gol para o número 1, tá autorizado o estacionamento da 3197. 1168. Adiciona a identificação, desça para o 050, chegada Mari. Bruno 866, desça 2000 pés, ajuste no 015. Novembro no solo 54, autorizado o backtrack, libere na Papá, estaciona na frequência livre. Táxi à direita, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 015, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 1895. 099, Bravo, confere. Autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda Motiva. Intercepta UP Zulu 1-0, segue até Bridge, Bridge, UP Zulu 1-6, conforme plano de voo. Aciona 5-1-7-0, controle 1-2-9, decimal 4-5. Da Euleda Motiva. Voo 1-0-9. Consciente, cotejamento correto, chame pronto no 09, voo na 099. Isso, reporta. Estabilizou e leste X-Ray, Campa Vista, gol no 866. 866, Torre Uno no 895, bom pouso. 895, boa noite. Gol no 168, desce 2000 pés, ajuste 1015, são 3 ADLS e reporta estabilizado. São 3197, mantenha o ponto de espera. Foi Salvador, boa noite. Boa noite, 66, externo, embaixo, travado. Boa noite, 66, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 099. Livre pouso, gol 1866. 866 no solo aos 03, libere direito, chama o solo em 121 decimal 9. Direito 219, gol 866. Salvador, boa noite, gol 866, gol. 866, táxi via Alfa Juliette, posição 08, Pationa. Alfa Juliette, posição 08, gol 866. Um 97 autorizado, decolar pistão na 0, vento 180 graus, 089. Ele decolar de pistão no 3197. 197, decolada 05, chama o controle em 129, decimal 45. 2945, Santarém, 197. São 3197, contato radar, mantenha 360, valida. São 07, prossiga. Sente, Guardião 07, Litoral Sul, está autorizado, 507, repórter visual Condina. No 68, Torre Rio, no 895, com pouso. Entre 18, 9 e 5. Torre Salvador, boa noite, gol 1168, participação final do zero baixo travado, visual. Gol 1168, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, 1168. Quadrinho Equipe Solution Tank. Solidariedade, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uno 168, solo 09, chame o solo em 121 decimal 9. 219, Gol 1168, táxi via Alfa, chama de Juliette. Alfa, chama de Juliette, 1168. 0099, está pronto para o tanque. 69 é bordo, 3 horas de autonomia, tem um galhão. Confirma a autonomia? 3 horas. Sente, táxi via pátio Índia Alfa, uma espera por 1895. Ajuste 10105, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, boa noite, voo 099. O 68, observa o companhia taxiano para o ponto de espera, após ingresso, parte principal, posição 04. 04 é uma separação para a nossa companhia, o 68. Voo 1099, autorizado alinhado, decolar, pistão 10, vento 180 graus, 089. Decolar, pistão 0, voo 1099. Prossiga. Radial 07, reporta Parque de Trânsito. 5491, aciona a identificação, desça para o 050, chega a mão. Identificou 050 na AMAN, ciente da informação, brava senhora. 68, confirma, aguardando o operador. Confirmou. Confirma. Ciente, cuidado com a senhora aqui. Geralmente ele faz um giro sem sair do chão, entendeu? Faz um giro e fez ali. É, às vezes ele pega. Aí ele fica lá, ele fica lá. Solo Salvador, boa noite, voo 971. Voo 971, informação em curso. Charlie, autorizado Galeão. Nível de voo 360, via peso 190, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Aciona 5172, controle 129, decimal 45. Um reporte na curtíssima, ajuste na 015. Responda, respeitado, é o controle do voo 1993. Gentileza, confirmação, transponder. Transponder, alocado, segundo, fechamento. Fechamento correto, chame pronto no 01, no voo 1971. Demorar, voo 1971. Uno 099, decolada 16, chama o controle 129345. 945, boa noite. Guardião 07, autorizado o cruzamento da final da 10. Reporte para girar a base da 17 com curva pela direita. Autorizado o curva pela direita, Roberto. Guardião 07, tá visual com a aeronave na final da 17? Afirmativo. É 15 mil? Até o 050. 050, obrigado. Interferir com a final do eixo da 17, reporte na final para o pouso no GRS. Direto do GRS, interferir com a 17, reportará na final o Guardião 07. VBNC Mike, informa o tráfego no setor sul, procedendo para pouso no Graé, mantendo 500 pés, não interferirá com o seu toque arremetido, autorizado toque arremetido, pistão 17, vento 170 graus, 08 nós. Sendo o tráfego, autorizado toque arremetido 17, no VBNC Mike. Final do 10, já sinal para o Grael, Guardião 07. Autorizado pouso no Grael, vento 170 graus, 07 nós, reporte no solo, o Guardião 07. Reportado no solo, Guardião 07. VBNC Mike, tocou RMT 119 na proa do farol de Itapuã, chame o controle em 129.45. Na proa de Itapuã, vai chamar controle 129.45, no VBNC Mike. Solo do voo 971, pode continuar com essa meta. Confirmo. Boa noite, voo 971, para pushback, estacionamento no 091. Coordenando com a equipe solo, chama o táxi 1971. Boa tarde, 1971. Vem, Berenc Mike, no meu pé, corredor axé. Com 491, desça 2, meu pé, ajuste no 015, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Não, reautorizado para 2 mil pés e autorizado ILS, o TP 5491, reportaria estabilizado. 3662, aciona a identificação, desça para o 050, chegada Mari. Mantenha a chegada. Voo no 099, chama Recife 1251, no bom voo. A bordo, Guarulhos, 3 horas. 971, taxa à direita, Índia Alfa. Ponto de espera, torre 1895. Ajuste 1015. Índia Alfa, ponto de espera aqui, 95. Bom, 25, ou 9, na bordo. 1895. Tá certo. Já tinha entendido o seu falar 19, boa noite. Boa noite. Delta, ciente, boa noite. GP estabilizou no localizador da 1-0. 354-91-2195. 19. 3662, desça para 2000 pés, 2-1-0-95, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Passou a porta de pouso, baixada travada, 2-1-0-95. Portaram a baixada travada, 1-0-95, 354-91. Gona 971, boa noite, mantém o ponto de espera. Faça a restrição. Sem restrição, então 3662. TP5491 tá, tem baixada travada, pista vista. TP5491, livre pouso, pistão 021, 70 graus, 079. Autorizado o pouso da 10 para o TP5491. Boa noite. 2043, Charlie, confere. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0. Primeira curva direita. Perfil da saída da Elida Motima. Mike, Oscar, Tambo, Vitor, Alva. Up Zulu 1-0 até bridge, após Up Zulu 1-6, zona 5-4-1-3, controle 1-2-0, decimal 4-5. 3-0, libera a direita e chama o falho 1-2, decimal 9. Decola 1-0, Dael Meta Motiva, aí faz o 1-0, bridge, Up Zulu 1-6, aciona 5-4-1-3, 2-0, 4-5, 2045. Controle 129, decimal 45. 129, 45. Chama o 04, 2045. 5491. Fax via Alpha Kilo. Até o sinalizador. Olá, sinalizador. Gol 1971, decolar 232, chama o controle 119 decimal, correção, 129 decimal 45. 2945, confirme a primeira? 129 decimal 45. 2945, grato, uma boa noite. Aviso 71, no contato radar, só para nível 360, sai do dial. Somente Leda. Torre Salvador, muito boa noite, OTAN 3662, final 10. OTAN 3662, continua a aproximação, reporte 3 pousos de baixada travado, ajuste no 0 no 5. Tá com trem. Confirmado, OTAN 3662, 1015 no ajuste. Gente, cheque trem, livre pouso na 10, vento 180 graus 08 nós, OTAN 3662. Livre pouso, trem baixado e checado.